Sabe o que é que eu gosto da graça, gente? A graça é interessante. Porque, sabe o que é que a graça faz? A graça, ela pega um balde. Sabe um balde bem grandão? Tonel. Chama tonel aqui também? Tonel bem grande. Aí ele chega lá no capítulo 22 de Apocalipse, no versículo 15, e ele começa assim, ó: gente, vai ficar de fora os cães. Aí os crentes dentro da igreja fazem assim: eu não sou cão, então eu estou dentro do céu. Aí ele fez assim: vai ficar de fora também os feiticeiros. Aí ele disse: eu nunca fui no terreiro de macumba, estou no céu, o céu é meu. Vai ficar de fora os adúlteros, homicidas. Aí é nessa hora que a gente enche o peito e faz assim: eu estou aqui porque eu paguei o preço. Que preço, filho? Aí a gente acha, a gente olha pro adúltero, pro homicida, pro traficante e faz assim: pois é, vai para o inferno porque... Só que o versículo não terminou ainda. O versículo tem um vírgula e ele diz assim: ó, gente, vai ficar de fora também todos os que amam e cometem a mentira. Ô irmã, a senhora lembra daquele dia que a senhora balançou seu filho e mandou ele calar a boca, porque o bicho papão ia pegar ele? Era mentira, né, irmã? Era. Ô adolescente, você lembra daquele dia lá que você recebeu 95 centavos de troco e disse que foi 90? Por causa de 5 centavos tu foi pro tonel. Ah, como eu gosto da graça. Porque a graça pega a gente tudinho. Você era o quê? Cachaceiro, entra aqui. Você era o quê? Você era adúltero, entra aqui. Você era o quê? Você era pilantra, entra aqui. E você? Eu não tenho pecado, eu gosto de mentir, né? Entra aqui também. Aí é nesse momento que a minha alma vibra, porque o céu diz assim: ó, gente, porque pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele foi lá no charco de lodo. Sabão da graça, se a gente entendesse de graça, viu, irmã? Toda vez que a senhora sentasse nessa cadeirinha, aí sim era motivo da senhora da terra. Essa cadeira que você está sentada aí. Mas o pastor Adelino não botou nenhuma cadeira confortável. Não sei, né? Isso aqui era para ter um negócio assim. Deixa eu te dizer, se tu não vê graça nisso aqui, escuta isso aqui, queridos obreiros do Senhor Jesus. Esse lugar aqui hoje, essa festa daqui hoje, sabe como ia ser? Sabe como era que ia ser? A gente tudinho lá fora. Quem era que ia entrar aqui hoje? Pastor Adelino e mais ninguém. Por que esse mal? Porque no templo não tinha cadeira. Já pegou, né? E essa festa aqui não era 12 dias, não, filho. Era uma vez por ano. Ele saía lá de fora, passava no pátio, entrava no lugar santo, 12 pedras no peito, o éfode, aquela coisa toda, as campainhas aqui embaixo. Ele ia passar, que tinha um véu nesse lugar que dividia o lugar santo do lugar santo dos santos. Porque até aqui você chegava sem morrer. Mas aqui subiu em pecado, era fulminado na hora. E deixa eu te contar uma coisa. O cara passava 40 anos para ser sumo sacerdote. 40. Subindo os degrauzinhos assim, ó. Imagina o cara passar 40 anos para ser sumo sacerdote e quando subisse, pum. Aí ele passava pelo véu, subia aqui com o incenso na mão e começava a balançar o incenso. E a fumaça começava a tomar o lugar. Agora, se ele não fizesse barulho, todo mundo sabia que o sumo sacerdote morreu aqui em cima. E o lugar era tão santo, vó, que não podia nem vir buscar ninguém aqui em cima. Tinha que puxar pela corda que subia amarrada. Se ele tivesse vivo, o povo ia saber, porque ele começava a fazer barulho nas campainhas. Posso ser pentecostal agora, não posso? Sacerdote vivo faz barulho. Mas escute, ele começava a balançar o incenso, a fumaça ia tomando conta aqui, e enquanto ele estivesse vendo a ponta do nariz, ele não parava de balançar o incenso, porque a ideia era que a fumaça escondesse ele dentro do lugar santo, dos santos. Quando ele sumia no meio da fumaça, aí o céu fazia assim: agora a gente desce, vamos lá. Aí... ele sozinho ia sentir a presença gloriosa do Eterno. Sozinho, ele sozinho. Só ele ia sentir Deus chegando. Só ele ia sentir arrepios. Só ele ia da terra. Só ele. E a gente, Samuel, lá fora. Não, mas olha, eu sou o prefeito da cidade. Lá fora. Não, porque eu sou o governador. Lá fora. Aqui não entra ninguém. Quando terminasse o culto, ele ia sair lá fora e dizer pra gente assim, ó: meus irmãos, sentir a presença de Deus é fenomenal. Sabe o que era que a gente ia fazer? A gente ia olhar para ele e dizer assim: é mesmo, é? E ele é. Então explica para a gente. Ele ia dizer assim: não sei explicar. Samuel, onde é que está a graça? Vou te explicar. No dia que Jesus morre, Parece, Diego, que eu vejo Jesus combinando com alguém lá em cima, dizendo: ó, eu vou morrer, mas eu queria que vocês aqui fizessem um negócio. Eu vou dar um sinal na cruz. Fechado, fechado. Quando eu disser assim: está consumado, vai lá em Mauá. Tem um véu. O véu não foi rasgado para você entrar, o véu foi rasgado para ele sair. Tem crente fazendo bochechinha porque não conseguiu ficar sentado no culto. Ah, você não conhece o que é graça, filho? Tem obreiro bochechudinho porque o pastor não chamou ele para o púlpito. Ah, você não conhece o que é graça, filho? Você não conhece. Ela chegar na sua casa cobrando uma conta que você já pagou, a única forma de você não pagar essa conta, como é que é? Mostrando o comprou. Eu quero que você veja o céu agora. O diabo dizendo: me dá, que eu quero. A alma que pecar, essa é minha, me dá. E Deus tem que olhar para o diabo e dizer: é verdade, eu disse isso aí mesmo, vai ter que ser. vai ter que morrer, vai ter que ser entregue ao diabo. Aí eu parece que eu vejo Jesus se levantando do lado. Pera, você deu glória e não viu ainda. Pensa aí, Jesus se levanta do lado e faz assim: ô, licença na conversa aí. Que há de dizer? Eu sou o advogado dele. Não, mas ele deve, e quem deve tem que pagar. E Jesus diz: é verdade, devia, mas eu paguei, e olha aqui o comprovante. Conhece a graça, vê Jesus apresentando os cravos para o diabo e dizendo: você não mata, você não toca, você não toma para você, porque a dívida dele eu paguei. Isso é graça. Se eu desse a oportunidade aqui agora, e se você tivesse coragem mesmo de falar a porqueira que você era, muita gente ia se decepcionar com você. Hã? Olha para mim aqui, irmão. Você ia para o inferno. Você estava na esteira. Satanás na ponta fazendo assim: venha. Se chegar aqui é meu. Venha. E lá vai você. E o diabo dizendo: venha. Parece que o diabo é meio esquecido, que tem uma imã da graça. De repente você... Amados obreiros, gente para fazer a coleta na usina tem muitos, mas está faltando os doidos do lixão. A pregar aqui em Mauá, todo mundo quer. Porque o cara que dizer que não tem desejo de pregar aqui, ele é mentiroso. Mas está faltando gente com imunidade, com anticorpos, para entrar no lixão. Eita, tem muito engomadinho que se entrar no lixão começa a espirrar. Mas ainda tem maluco que entra lá e diz: o céu me levou. Ô irmã, se ninguém te dá o microfone da sede, continua no lixão. Permita-me, por favor, eu hoje estou com a responsabilidade de ser um pastor de uma igreja, e me deixa usar essa autoridade que está sobre mim. Por favor, escuta esse menino, porque obreiro que não tem experiência no lixão não dá certo em canto nenhum. Que recebe a carteirinha de qualquer coisa simplesmente porque é empresário na cidade. Tá faltando gente que pregue aqui, mas também pregue lá. Tá faltando gente que diga: hoje vai ser no lixão, e alguém vai dizer: mas não vá para lá não, porque lá o senhor vai voltar doente, lá vão falar do senhor, lá não tem jeito. E você vai dizer: eu sei que evangelho não é quatro paredes, evangelho é ir aonde ninguém quer ir, é pegar quem ninguém quer pegar. Vai lá, pregadores do lixão. Sabe o que é essa, irmão? É que a Bíblia diz: diz com quem tu andas que eu digo quem tu és. Que Bíblia? Qual foi a Bíblia que você leu isso? Não é porque está escrito, né? Não se junte com essa gentalha. Isso daí é Dona Florinda, capítulo 3, versículo 2. Não é Bíblia. Evangelho é: vinde a mim todos os que estão cansados, oprimidos, porque eu vim buscar e salvar quem se havia perdido. Quanto pior, mas Jesus ama. Quanto mais lixo, mas ele diz: se os engomadinhos não querem ir, eu vou levantar anônimos para entender sobre graça. Você ficou até aqui, muito obrigado, que Deus abençoe, receba esta palavra que você acabou de ouvir ao seu coração, onde eu tenho certeza que esta palavra será uma semente lançada em uma boa terra, que é você. Deve estar aparecendo aqui agora alguns outros vídeos que você venha clicar neles e venha ouvir, porque eu tenho certeza que Deus irá falar com vocês. Muito obrigado, Deus abençoe.